Rádio Mackenzie. Acompanhe tudo do mundo dos esportes a partir de agora no Arquibancada Mac. Chegou a hora, querido ouvinte! Seja muito bem-vindo a mais um Arquibancada Mackenzie, o seu programa diário sobre o mundo dos esportes. Vale lembrar que este programa é desenvolvido pelo Núcleo de Produção do Centro Acadêmico de Comunicação e Letras da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Vale lembrar que o nosso ouvinte pode nos ouvir pelo aplicativo TV Mackenzie. Você já pode baixar iOS e Android. Baixa lá, leve, rápido. Depois é só ligar, clicar em Rádio Mackenzie, colocar seu fone, ouvir onde você estiver ali a pé, no ônibus, onde você estiver, você pode nos ouvir, então vai lá. Já disponível em iOS e Android. E este quem vos fala nesse momento é Luiz Otávio, eu serei seu apresentador. É, rapaziada, hoje, véspera de feriado, né? Hoje, segundo aqui meus colegas de bancada, é dia de maldade, Não, que isso. É dia de maldade, mas você não pode sair de casa sem ouvir o Arquibancada. Ouvir o Arquibancada Mac, obviamente. Não, na verdade você pode sair, mas aí você escuta também pelo aplicativo. Pelo aplicativo você tem essa opção também, colocar na balada. Agora sem mais delongas, né? Vamos ao início do programa. À minha direita temos Vinícius Henrique. Boa noite, Vinícius, e qual é o seu destaque? Boa noite, bancada. Boa noite, ouvinte. Meu destaque vai para Gabriel Jesus, que vai jogar o jogo hoje pela Seleção Brasileira e amanhã vai pro jogo no Choque Rei, Palmeiras e São Paulo no Allianz Parque. Ih, torcida do São Paulo já fica preocupada, hein? E aqui à minha esquerda temos ele, Matheus Veloso. Boa noite, Matheus, e qual é o seu destaque? Boa noite, Luiz. Boa noite, ouvinte. Meu destaque vai para amanhã. O grande dia chegou. Vai começar Paralimpíadas. E também é feriado, né? Sempre bom. Ah, vai ser bom para aproveitar a Paralimpíadas. Vai, seu destaque é o feriado, então, né? Não, são as Paralimpíadas. Ah, tá bom. Ao meu centro temos ele, Guilherme Pérez. Boa noite, Guilherme. Qual o seu destaque? Boa noite, ouvinte. Boa noite, bancada. E o meu destaque vai para a dúvida de Ricardo Gomes, que não sabe quem vai colocar amanhã na zaga para o clássico Choque Rei. E por último, mas não menos importante, temos Rafaela. Boa noite, Rafaela. E qual o seu destaque? Boa noite, gente. Hoje o meu destaque claramente vai para a Seleção Brasileira, que logo, logo entra em campo para mais um desafio. Muito bem, falaremos muito da Seleção Brasileira, né? Mas agora iremos começar com o timão. Solta o hino do Corinthians, Flavião. Salve o Corinthians. É, o timão que neste final de semana... Errou! Opa, quinta-feira, Luiz. Quinta-feira. Perdeu, eu tava confuso. Tudo bem. Feriado confunde todo mundo, né? Confunde. Luiz já tá pensando na próxima quinta-feira, na Arena Corinthians, enfrenta o Sport às 7h30 da tarde. Um bom programa pro torcedor, 7h30 da noite. Da tarde, nós estamos no Brasil, já tá escuro. E o Corinthians vai colocar à prova sua defesa, principalmente, né, Vinícius? Tá, é bastante regular, sob o comando do Cristóvão Borges. Era um alicerce do time do Tite, e desde que o Corinthians vem sendo comandado pelo Cristóvão, a defesa vem sendo aí o grande problema. É verdade, concordo com você. A defesa vem falhando muito. No jogo contra a Ponte Preta, foi muito mal a defesa do Corinthians, tanto que o Balbuena foi expulso no começo do jogo. 17 minutos. Tá sabendo bem do Corinthians, né, Rafael? Mas tudo bem. É uma menina sempre muito bem informada, exato, de todos os clubes. Mas obrigada, depois, Matheus, que o Cristóvão assumiu o comando, não sei se o que as pessoas, os amigos da bancada, se concordam comigo, é que a zaga começou a tomar mais gols. O Corinthians, no começo, ainda tinha a zaga menos vazada do campeonato, junto com o Palmeiras, agora não é mais. Então, acho que vai ser um jogo difícil, quinta-feira contra o Sport, não é um jogo nada fácil. O Sport tem um bom ataque, tem Rogério, Diego Souza, e pode complicar o jogo aqui em Itaquera. Eu acho que vai ser um jogo bom, mas tem tudo pro Corinthians ganhar, né? Mesmo com a defesa fraca, teoricamente fraca, do Corinthians. Em Itaquera, o time não costuma perder ponto. E eu acho que o Corinthians vai ter dificuldade, Só que tem muitas maior chance de ganhar, nossa, com certeza. Em casa é dever ganhar, ainda mais um time que está em quarto colocado. E o que atrapalha mais ainda a defesa é que vai ser a oitava dupla diferente nesses 23 jogos de Brasileirão. E não é só... O desfoque não vai ser só a zaga, né? O Fagner... O Léo Príncipe vai atuar pela lateral. Já, mas ele foi bem no último jogo. Ah, desculpa, só pra, ele adiantou a notícia. O Fagner e o Balbuena... Fagner, Balbuena e Guilherme não irão para o jogo. Então, o Fagner, sem dúvida, foi uma peça, a peça mais importante do É a peça mais importante, só que o Léo Príncipe, ele tem jogado bem. É claro que tem muita diferença, mas acho que o pior problema do Corinthians não é Léo Príncipe nesse momento. Qual que você acha que é? É Cristóvão Borges. Concordo. Na verdade, tá mais pra cima, né? Mas é muito mais difícil resolver diretoria do que técnico. E você, Rafaela? Eu tenho aqui algumas combinações de zaga. Tem a época do Felipe ainda, mas... Considerem, ó, Balbuena e Iago, Balbuena e Pedro Henrique, Felipe e Wilson. Saudades, Felipe e Balbuena, Felipe e Pedro Henrique, Felipe e Iago e Pedro Henrique e Wilson. Pois é, muitas duplas, né? Há dois meses atrás não era Balbuena e Iago, jogava o Felipe ainda. Ou seja, uma mudança... Repentina. E em relação ao Matheus, eu não concordo, o Mate. Eu acho que o elenco é o principal problema. Claro, a diretoria. Envolve o que eu falei, que o presidente do Corinthians, eu não acho que ele tem feito um bom trabalho. Não, assim, aí eu concordo. Mas eu acho que o elenco é um problema maior do que o Cristóvão. Eu acho não que o elenco sei. Do Corinthians... Eu concordo. E eu acho... A gente fica pensando, eu acho... Eu ainda fico pensando... Mesmo assim, mesmo com todos esses problemas, o Corinthians é o quarto colocado do campeonato. Porque eu concordo que o... Desculpa, Guilherme. Não, pode falar. Eu concordo que o Corinthians não tem um elenco bom, porém, dentro das peças que ele tem, eu acho que o Cristóvão não aproveita as melhores peças. Sim, eu concordo. Eu acho que o Corinthians só vai continuar nessa colocação lá no alto da tabela até quando o efeito Tite acabar. É, aliás, a gordura do comando do Tite ainda, né? O Corinthians ainda tá desfrutando dos frutos do... De alguns padrões, né? Exatamente. Quando acabar isso, a cada aí jogo vai que passa, ter queda livre. Vai piorando. Você vê o trabalho do Tite cada vez menos presente ali e esse G4 engana muito. A situação do Corinthians não é boa atualmente. E pra dar uma informação aqui, gente, ó, já vi gente zicada, mas o Rildo, ele me surpreende. Sofreu nova lesão e volta a destacar o timão. Desfalcar. Mas tudo bem, destacar. Ah, volta a desfalcar o timão, perdão. É, já não vem jogando faz tempo, né? Coitado. Não, é verdade. E eu acho o Rildo... Mas isso desestimula muito o atleta. Sem dúvida. Muito. Muito. Imagina a cabeça do jogador, né? Sempre volta, machucando. Se machuca, volta, se machuca, não tem aquela... Sequência de treinamento, de jogos, e... né? Isso daí poderia ser um sinal de mais um problema do Corinthians, porque Renato Augusto chegou no Corinthians praticamente sem jogar nos clubes que ele passava, porque ele estava sempre lesionado, tendo novas lesões. Quando ele chegou no Corinthians, o Corinthians parece que arrumou ele, não teve novas lesões, só que agora você vê não só o Rildo, mas muitos dos jogadores do Corinthians se machucando. E o São Paulo também tinha interesse no Rildo, né? Então é mais um ponto negativo pra ele. Vai ver, ele até tivesse interessado em ir pro São Paulo, mas com essa agora é de desanimar, realmente. É, vai ser muito complicado. O Corinthians tá com problemas em muitas áreas, como eu já ressaltei antes, diretoria, o Vini destacou elenco, técnico, e agora até o departamento médico, fisioterapia, preparo físico e tudo mais, Não me dá uma boa perspectiva para o Corinthians. É, mas eu acho que com todos esses problemas, o Corinthians ainda não se encontra na mesma situação do São Paulo, né? Não, exato. É o que eu disse. Não, nem se compara. O G4 engana a situação que está o Corinthians agora. Porque está numa posição muito melhor do que a situação que o clube está. Acho que com o tempo, se não resolver esses problemas, vai começar a cair e pode chegar onde está o São Paulo até pior. Bom, e para fechar aqui o bloco do Corinthians, vamos à escalação. Cássio no gol, Léo Príncipe ou Fagner, muito provavelmente o Léo Príncipe, Wilson e Iago na zaga e o Wendel completando a lateral esquerda. Christian Camacho e Rodriguinho no meio, Marquinhos, Gabriel, Marlone e Luca no ataque. Bom, acho que... É, contra o Sport... Eu acho que vai ser um jogo complicado. Eu acho que o Corinthians vence, mas é complicado. Corinthians vence também. E acho que a queda do Corinthians... O Corinthians não vai ficar entre os quatro primeiros, não. Não vai, eu também acho concordo. Acho que não tem elenco concordo. Pra ficar entre os quatro primeiros. Concordo. Não tem. É o que eu disse e repito mais uma vez que eu quero destacar isso pro torcedor corintiano, que o G4 engana. Eu acho que ir para a posição do São Paulo eu acho muito difícil pela gordura que o Corinthians não, criou. Não digo nesse campeonato. Não digo nesse campeonato quando eu falei chegar na situação do São Paulo. Tá. Mas num futuro próximo ficar em situação similar no brasileiro. Bom, ainda falaremos muito desse jogo e só acontecerá na quinta-feira. Teremos o programa, se Deus quiser, né? Na quinta-feira. Se Zé quiser. Se Zé quiser, até rimou. Vamos para o São Paulo, que amanhã tem Choque Rei na Arena Palmeiras. Não pode dizer porque você me corrigiu, Vinícius. Não, porque é Allianz Parque o nome do estádio. Mas desculpa, tudo bem, então, tudo desculpa. Bem. Mas como que... Não, deixa quieto. Bom, continua. Toca o hino do São Paulo. É, torcedor do São Paulo, a coisa tá ruim pro lado de vocês, hein? O tricolor que terá uma tarefa dificílima contra o Palmeiras amanhã no Allianz Parque, né? Né, Vinícius Henrique? Não, Zé, que eu acho que é Allianz Parque, né? E na opinião de vocês, qual é a realidade do São Paulo pra esse jogo? Nenhuma. Acho que vai ser um jogo muito, muito difícil pro São Paulo. Acho que o empate é um ponto preciosíssimo pro São Paulo. E pelos desfalques, você vai falar logo mais a escalação. Com certeza. Acho que ainda dificulta mais esse jogo. Ainda mais que, além disso, o estádio vai estar completamente lotado. Então, sem torcida do São Paulo. Sem torcida do São Paulo. É um ambiente totalmente desfavorável. Exato. E a torcida do Palmeiras costuma fazer o seu papel sim quando o Palmeiras joga em seus domínios. E... Mas que esse ambiente talvez possa fazer o São Paulo entrar com uma raça maior. Você não acha? Não acho. Não necessariamente. Não? Pela situação que o clube se encontra, acredito que não. Aliás, empate é goleada pro São Paulo nesse jogo. Nossa. Que... Concordo plenamente. Eu não concordo, não. Goleada, inclusive, que o Palmeiras está acostumado a fazer no São Paulo, né? O Denis, ele tem uma... Sentiu uma leve alfinetada. Não, pior que não. Eu vou comprovar aqui com meus dados. Olha, é que o Denis, ele tem uma... O Rogério Ceni deixou pro Denis uma missão muito complicada, que é a seguinte. Amanhã vai ser o terceiro jogo do São Paulo no Allianz Parque. E em 2015, no Paulista de 2015, o Palmeiras fez 3-0 no São Paulo, com aquele golaço do Robinho. Vocês lembram do meio de campo? Lembro. Maravilhoso. E baita jogador, hein? Opa. O gol foi muito bonito, eu lembro. O gol foi muito bonito. E no Brasileiro de 2015 também fez 4-0 no São Paulo. Ou seja, o São Paulo nunca venceu no nunca Allianz Parque. Nunca fez um gol. Detalhe. Nunca fez um gol, exatamente. E é o Rogério Ceni na época. Ele é o goleiro mais vazado no Allianz Parque, seguido pelo Diego Cavalieri e pelo Juan. Então, é mais uma pressão pra cima do goleiro do São Paulo, que já não tem uma vida muito fácil, né? Agora eu lhe pergunto, Vinícius, empate não é goleada? Não. Não, é porque eu acho que, apesar de tudo, é um clássico, né? Então a gente tem que ter mais calma. Eu não acho que vai ser uma goleada, não. Não, eu não acho que o... Eu acho que vai ser um jogo difícil. Acho que vai ser um jogo difícil, mas eu tô falando o resultado. Um empate pro São Paulo... Ah, um empate eu acho... Ponto preciosíssimo. É isso que eu disse. Empate seria como uma goleada para o São Paulo. Entendi. Brincadeiras à parte, eu acho que amanhã o jogo vai ser bem difícil. Eu acho que vai ser complicado. Para o São Paulo? Não, acho que o jogo vai ser complicado em geral. Eu acho que o São Paulo vai dificultar assim amanhã. E não vai ser fácil. Eu acho que eu, o Palmeiras acho que tem não, que... porque o sistema defensivo eu do acho São que Paulo... a torcida do Palmeiras está muito empolgada, assim, quer ver resultado bonito contra o São Paulo que está lá embaixo afundando. E não é assim. Não é desse jeito. Apesar disso, é um clássico, né? É um clássico. Tem que tomar cuidado. Você tem que entrar pensando em 3 pontos. Mas a torcida... Se você fizer 3, 4, vem depois. Mas a torcida pode ficar empolgada, né, Gui? O que não pode é o time, o elenco, ficar se empolgar e acreditar que vai golear o São Paulo, né? É, acho que o entusiasmo tem ali seu limite, né? Mas, óbvio, a torcida com certeza vai fazer seu papel, tá empolgada... O time não pode se deixar levar diante disso, mas acho que eles sabem que no fundo são os francos favoritos e... Bom, mas a gente tava falando do São Paulo, né? Mas tudo bem. Vai, fala. Sim, é verdade, é verdade. Porque senão que a gente vai falar não, do Palmeiras isso depois. Em relação ao São Paulo. Eu acho que isso, de certa forma, tira um pouco da pressão dos jogadores do São Paulo. Sem dúvida, concordo com você. Até porque o jogo é no Allianz Parque. São Paulo não tem pressão... Não, tem pressão sim. Acho que não, não de... dentro de... não sei explicar. Tem pressão, porque sim. Como não vai ter torcida amanhã do São Paulo, Eu acho que ali na hora talvez não tenha pressão. O Ricardo Gomes vai falar pra eles, ó, joga tranquilo aí. Não, é claro, se o Palmeiras começar a abrir um placar mais elástico, é óbvio que a pressão vai cair sobre os jogadores do São Paulo. Vai começar a lembrar de invasão da torcida. Exato, mas no começo do jogo, eu acho que a pressão é totalmente do Palmeiras. De ter que abrir o placar e ter que vencer o jogo diante dos seus torcedores. É porque, querendo ou não, a vitória do Palmeiras é o resultado esperado. Então, sim, o São Paulo não tem nada a perder com esse jogo. Então, acredito que possa chegar lá e surpreender, mas não acho que é isso que vai acontecer. É, e o São Paulo que... Não, pode completar, Rafaela. Não, na verdade, eu tenho mais dados, se eu puder. Ah, não, pode dizer. Eu gosto muito de dados. Tem um garoto estatística. É, tem quando ela abre o caderno, meu amigo segura. Pode falar, tô brincando. Eu tenho um dado aqui sobre a primeira passagem do Ricardo Gomes no São Paulo. Eu acho que foi em 2010. 2009, 2010. Exatamente. Ele teve um aproveitamento de 33% em clássicos. Tá bem. Ele só tá abaixo do Muricy Ramalho. Que, ah, mas o São Paulo, nos últimos anos... Ele é o segundo melhor? Ele é o segundo melhor. Nossa, isso, imagina o pior. Não, é porque o São Paulo... Não, mas ó, se você considerar, 33% é uma vitória a cada três jogos. Mas isso tem que levar em consideração, gente, que o Milton Cruz... Depende de quantos jogos ele jogou, né? Fala. O Milton Cruz, que foi o técnico interino durante um tempo, ele ainda tem um aproveitamento maior do que o Ricardo Gomes, que é de 66% em três partidas e duas vitórias. Eu acho que o único clássico que ele perdeu foi aquele 6-1 do Corinthians. 6-1, foi bem. Exato. Não, mas é que o Romero mandou abraços. O retrospecto do São Paulo, né, acho que nesses últimos... 7, 8 anos em clássicos é desastroso. É desastroso. Olha, mas a Rafaela falou também de tabu. Tudo bem, são dois. Tem esse tabu que o São Paulo nem nunca fez um gol no Allianz Parque, né? Só que o Palmeiras também não vence o São Paulo no Morumbi, pra quem não sabe, desde 2002 também, né? Então, acho que tabu não entra dentro de campo. Acho que o jogador não vai ficar pensando em tabu. Será? Eu acho que não. Não porque pensa. Eu acho que você não pensa. Não? Eu acho que não vai eu pensar. Eu também acho na que não. Tabu passa longe. Então. Até porque isso é mais coisa de torcedor, isso, né? Isso, mais de jogador não é torcedor. É que muitos não estavam presentes nessa história desse tabu, assim. Ah, e Roberto, e você, Vinícius Henrique, na Taça RW, vai pensar em tabu? Eu vou. Quando eu vou for pensar. Bater o pênalti? Eu vou pensar em tabu. Mentira, não vou pensar, não. Porque a gente não vai nem chegar tão longe esse ano. Mas falei. Antes de fechar o bloco do Tricolor e partir para o Palmeiras, vamos à provável escalação de amanhã. Denis no gol, Wesley na lateral direita. Que momento. Maicon, Lugano ou Rodrigo Caio completando ali o sistema de zaga. Carlinhos na lateral esquerda. Hudson, João Schmidt, Thiago Mendes no meio. No ataque, Kelvin, Chaves e o garoto Luiz Araújo. Não, é um time bem mais fraco que o Palmeiras, né? E você está desmerecendo o São Paulo? Não, o time é bem mais fraco que o Palmeiras, você não concorda? Para mim, o time que vai jogar amanhã, ou amanhã no Allianz Parque, é bem mais fraco que o Palmeiras. Só para lembrar que o Lugano nunca perdeu um jogo pro Palmeiras. É, vai perder amanhã. Olha o tabu. Outro tabu. É um tabu. O Lugano nunca perdeu um jogo pro Palmeiras. Esse eu não sabia, tá vendo? É. Mas Vinícius querendo competir a vaga de estatística com a Rafaela. Bom, agora vamos pular o muro, vamos falar do Verdão. Solta o hino do Palmeiras. Pulou o muro? Pulamos o muro. Você gosta de pular o muro? Não, não gosto. Ah, tá bom. Vocês gostam? Não. Eu pulei o muro pra falar do time. Sim. Bom, exatamente. E como já havíamos dito, a atmosfera do clássico vai ser espetacular, obviamente, para o lado palmeirense. 34 mil ingressos foram vendidos para amanhã. Legal que a gente falou do São Paulo e esqueci de falar do meu destaque. Mas tudo bem, vamos falar do Palmeiras agora. É disputa na zaga. Não, aí que eu trouxe a informação do Lugano. Pois eu pensei que você ia soltar o seu destaque. Mas muito obrigado. Mas vamos falar de Palmeiras agora, né? Não, só deixa eu... Já que você tocou no seu destaque, é que o Rodrigo Caio vinha de uma lesão. Se o Rodrigo Caio estivesse sentindo bem... Ele treinou normal já, né? Até instantes antes do jogo, ele vai pra partida. Caso contrário, vai o Lugano. Era só isso. Agora vamos voltar para o assunto. 34 mil, hein? Exato. Belo público. É, na verdade, isso, acho que o Palmeiras tinha soltado de manhã que eram 37. E são 37 palmeirenses, né? 37, ou não. Pode ser que tenha alguns ali... Infiltrados. Infiltrados. É, aí mora o perigo, hein? Rapaz. Acho que Coragem. Eu acho que tem. É, quero ver se tiver algum com a camiseta de São Paulo. Não. Não, aí não pode, né, Matheus? Não pode. Brincadeira, né, Matheus? É apenas uma... Enfim. Tudo bem. Continue. Mas fala, Luiz. Não, eu só queria que vocês comentassem essa atmosfera do público. Ah, não. Totalmente positiva pro Palmeiras, né? Torcida... Tem que aproveitar que é o último jogo antes de começar a pena, né? Sim, que é a verdade. Bem lembrado que o Gol Norte, um setor do estádio, vai contextualize estar fechado. Nossos ouvintes, por favor, Vinícius. É, o Palmeiras foi punido por um jogo contra o Flamengo. Então, aquela briga de torcida em Brasília, pra quem não se lembra. E um setor do Allianz Parque ficará fechado durante 5 jogos, né, Gui? 5 jogos. 5 jogos. E é o setor onde as organizadas ficam, a Mancha Verde e a Tupi. Então, esse setor ficará fechado durante 5 jogos. E a diretoria vai ter que quebrar a cabeça pra... remontar a estrutura do Avante. Estádio. É, do sócio-torcedor. Muito bem, esses comentaristas hoje estão inspiradíssimos. Não, o Guilherme conhece bem do Palmeiras, né? Você também, Vinícius. Vocês conhecem muito bem o Palmeiras. Eu conheço de todos os times paulistas. Bom, e o que a gente pode dizer do Gabriel Jesus, hein? Vai disputar hoje a partida diante da Colômbia em Manaus e voltará hoje mesmo... Não, amanhã. Ele dorme. Do jatinho do Verdade, pai então. do Vini. Pelo amor de... pai nenhum. Bom, o jatinho do Paulo Nobre vai exato. Pegar buscar o Vinícius Nobre em Manaus. Vai buscá-lo em Manaus e ele desembarcará amanhã é brincadeira, cedo gente. Em São Paulo. E segundo o próprio jogador, irá para a partida. Será? Não, vai chegar aclamadíssimo. Eu não faria isso, não. Palmeiras não tem é um risco para o jogador. Ó, a minha questão é... Fala. É um risco para o jogador... Ou vocês acham que 19 anos é uma idade que ainda cabe esse tipo de sacrifício? Não, 19 anos realmente é muito novo e tem muito pique para jogar bola. Mas eu não arriscaria. O Palmeiras tem jogador bom para testar, para colocar no jogo de amanhã. E não faz sentido levar o Gabriel Jesus, tudo bem, que é o maior nome do time no momento e... Eu acho que a vontade partiu muito dele, bem. Porque no final do ano ele... Não, mas mesmo assim... Imagina se, por exemplo, ele joga hoje, aí ele vai, amanhã com 20 minutos de jogo ele se machuca. É um grande risco, eu concordo, não correria esse risco. Como é que ele, e se ele apanha lá amanhã? É, o Flavião tá dizendo aqui que ele vai apanhar amanhã. Você quer falar, Matheus? Hoje, quer dizer. É só ressaltar isso que é um risco desnecessário mesmo pro Palmeiras. É um jogo que mesmo sem Jesus, o favoritismo tá pro lado do Palmeiras. Se não tem Jesus, vai com Moisés, né? É, mas talvez nem ele jogue, né? É, foi a piada. Foi a piadinha. Bíblica. Mas tudo bem. Piada bíblica. Fala, termina. Não, só isso mesmo, porque o Palmeiras tem grandes chances de ganhar de São Paulo. Eu sei que é clássico, mas é um risco totalmente desnecessário, como já foi dito aqui. Pode acontecer um problema com o Jesus e perdê-lo por um tempo, talvez. Eu vou dizer uma coisa. Se o São Paulo vencer o Palmeiras, eu venho concordo. Apresentar o próximo programa de vestido. Nossa, ainda bem que ninguém vai te ver, né? Atravesso campos de vestido se o São Paulo ganhar do Palmeiras. Meu Deus. Tá registrado aqui. Flávio, a gente pode colocar na página do Facebook do Mackenzie e o Luiz vestido. Vou repetir vestido. Aqui. Reiterando. Se o São Paulo vencer o Palmeiras amanhã, atravessa o campus de vestido e peruca. E faz o programa de vestido? De vestido e peruca. Eu vou tirar uma foto e postar na página. Pode, sem dúvida. Pode postar. Vai. E só pra falar, eu não concordo com vocês, tá? Eu acho que o Gabriel Jesus tem que ir pro jogo amanhã, mas não como titular. E acho que é o que o Palmeiras vai fazer. Ele vai começar no banco de reservas. No segundo tempo, se o Palmeiras precisar do jogador, ele vai jogar. Até porque um voo de Manaus para São Paulo são 3 horas e 15 minutos. Ele dorme à noite. Ah, de jatinho leva 20 minutos. Ele dorme à noite, ele consegue dormir no jatinho. Ele chega na concentração no dia seguinte, de tarde e de noite. Tem 19 anos. Acho que consegue jogar no segundo tempo, eu acho que isso mas tudo... não como titular. Exato. Eu acho que isso tudo é bonito na teoria, né? Acho que é válido a tentativa. A teoria até porque o Neymar já fez isso também. O Santos já fez isso. O Neymar foi totalmente decisivo num jogo contra o Figueirense, um jogo antes. Ele jogou demais aquele jogo. Então, eu faria isso, sim. É o melhor jogador do Palmeiras. É o que eu faria. Mas não deixaria de titular. Não deixaria de titular. Deixaria ali guardado no banco de reservas. Ser titular, pra mim, tá fora de cogitação até. Seria muita loucura. Não, sim, muita exatamente. Loucura. E o Palmeiras não precisa disso nesse jogo de amanhã. Exato. Bom, e o Cuca, agora uma notícia ruim para os torcedores do Palmeiras. Acho que ruim não, mas preocupante. Ele revelou o desejo de voltar pra China em 2007. Ou seja... 2007? 2007. 2017, perdão. Voltamos no tempo. Voltamos Luiz no tempo. Luiz se perdeu com o Vinícius tirando o casaco dele aqui. Então, o Cuca diz que ele não fecha as portas para um possível retorno para a China, hein? Ah, eu acho que ele foi ingênuo nesse momento que ele falou isso. E depois ele viu que ele fez errado e aí já conversou com a diretoria do Palmeiras. Chamou ontem os jornalistas que ele fez a coletiva anteontem e falou que não, que o foco agora é Palmeiras. Então ele viu que ele fez errado e depois voltou atrás. Eu não falaria, eu deixaria quieto. Ah, depois, eu concordo, eu não falaria. O time depois é líder, que é campeão ou ganhou a vaga para Libertadores, pode comentar, ah, eu tenho desejo de voltar para a China um dia, que aí já terminou o campeonato mesmo, mas agora que está na 23ª rodada... Exato, exato. O Cuca às vezes parece... Foi infeliz. É que ele é muito espontâneo. É, então, o Cuca parece que às vezes ele tem uma granada, aí ele solta o bico da granada e ele deixa assim, ó. Louco para explodir. Às vezes quando o ambiente está bem, aí ele vai e solta alguma coisa do nada. Ele solta uma coisa que... Tem o caso do Barros, que a gente pode lembrar aqui. No Atlético Mineiro. Grande jogador. No Mundial de Clubes, que o Marcos Rocha xingou o Cuca. Que o Cuca tinha dito que iria embora após o Mundial. E ele falou isso no Mundial. O Marcos Rocha xingou ele. E tem esse caso também agora. Ou seja, o ambiente está bom. É, o treinador ele que solta é a base do elenco, fazer isso é... O Palmeiras é líder, lutando para ser ele campeão. Ele foi muito infeliz. Acho muito que não infeliz. Precisava falar isso, entendeu? Mas vocês acham que há a possibilidade real dele deixar o comando do Palmeiras ao final do campeonato? Não. Na verdade, eu acho que ele vai ficar aqui, vai jogar Libertadores, vai jogar, se ganhar o Mundial, vai ficar mais um ano. Bom... Veremos, se empolgou, né? Jogar um Mundial. Veremos. Não, ó, tem uma chance de ganhar, né? Se classificar, ué. Eu também acho que ele fica. É. O Palmeiras tem time pra ganhar uma Libertadores fácil. Tem. É, fato, fácil não. Fácil que acontecerá não, né? Muita coisa até lá. Repercutiremos com certeza que este é o nosso papel como futuros jornalistas. Agora, antes de fechar o bloco do Palmeiras, vamos à escalação da vitória de amanhã. Jailson no gol. Jean na lateral direita, Mina e Vitor Hugo na zaga, Zé Roberto completando a lateral esquerda. Tchê, Moisés e Cleiton Xavier no meio campo. Gabriel Jesus... Não, perdão. Aqui é... Quem fez? Foi o Koba que fez a produção, ele só errou aqui, mas eu conserto. Assim, o Moisés, ele é dúvida. Uhum. Então, se ele não jogar, vai ser o Gabriel volante. Gabriel Giroto volante. Ou o Thiago Santos. No ataque, teremos Dudu, Eric e Rafael Marques ou Gabriel Jesus. Ou Roger Guedes. Rafael Marques que gosta de fazer gol em clássico, né? Gosta. Rei dos clássicos. E ele é artilheiro do Allianz Parque, né? O artilheiro do Allianz Parque, junto com o Cristaldo, né? 11 gols cada um. É, no momento é ele, né? Porque o Cristaldo não tá mais no time mais. Então, mas é artilheiro. É, a escalação, acho que muito superior à do São Paulo. Não, mais forte que o São Paulo. Eu acho mesmo que os torcedores do São Paulo me ouvindo hoje vão me trucidar, com certeza. Eu não sou anti-São Paulo, só sou realista, viu, gente? Porque... É que eu acho que a gente tem que tomar cuidado que, apesar disso, é um clássico, né? E muitas vezes a gente já viu times em clássico mais fracos, na teoria, conseguirem um grande resultado. Então, concordo. Futebol, como diria o poeta, é uma caixinha de surpresas, não é verdade, né? É verdade. Bom, como já... Feriado também. Como diria o poeta, o jogo é jogado. Exatamente. Bom, como já falamos bastante do Verdão... E do clássico. Vamos viajar um pouquinho, vamos descer a serra, vamos falar do peixe, Flavião. Agora quem dá bola é o Santos. Ô Luiz, já aproveita que a gente chegou na praia e vamos ficar pro feriado de amanhã. Opa, vamos sim. É, porque na quinta-feira... Ele pediu pra falar isso. A gente pode até... falar, ô, né? Guilherme, podemos até emendar, né? Porque quinta-feira às 9 da... Não, é no Beira-Rio. Mas a gente pode ver em algum restaurante barzinho, de lá. Santos. Exatamente. De Santos, com certeza. Exatamente. Quinta, às 9 horas da noite, teremos Internacional e Santos. O Internacional desesperadíssimo. Acompanhe em tempo real na ESPN, tá? Internacional e Santos. Eu acho que o Inter vai ganhar, já avisou antes de você falar a sua notícia. O quem vai ganhar? O Inter. Concordo. 4-0 Santos. Vai ser o início da redenção colorada? Não. É que eu acho que uma hora tem que ganhar, né? É possível. 14 jogos já sem ganhar. É muito tempo, né? Eu acho 15 um bom número. Você, antes de falar do Santos, vocês acham que o Inter corre algum risco de rebaixamento? Eu já começaria a pensar nisso. Porque não é normal o Internacional estar nessa posição que ele está. Mesmo no momento que a gente está do campeonato, o Internacional não deveria estar ali, não. Eu acho que corre risco de cair, sim, mas uma hora tem que ganhar. 14 jogos já. Aqui a produção colocou que o Internacional, eu tava lendo, na verdade, ele vai chegar na... Se ele perder o jogo de quinta-feira, ele vai chegar nas piores campanhas de derrotas seguidas, né? Vai chegar a 15 derrotas, 15 jogos sem vencer, que foi, se eu não me engano, do... Náutico. Náutico em 2007, se eu não me engano. Que foram 15 jogos também, e o pior dos últimos anos foi Figueirense em 2013, que ficou 14 jogos sem ganhar. Então o Inter tá complicado, mas uma hora tem que ganhar. E o Santos não vai se intimidar de forma alguma com o domínio colorado. O Dorival tem ensaiado uma formação bastante ofensiva, vai colocando os laterais na linha do meio de campo. E você acha que a postura adequada do Dorival Júnior de adiantar o time no Beira-Rio? Só para lembrar que o que o Guilherme falou, os times que ficaram 13 jogos, 14 jogos sem vencer no campeonato caíram. Todos os times. Todos. O Náutico em 2012 também ficou assim, 14 jogos sem vencer. E o menos pior ficou em 19º, só para lembrar. Foi bem. Tá, e sobre a... Mas eu acho que o Inter não... Mas enfim, do Santos... Eu acho que o Santos tem que ir para cima. Se o Santos quer ser campeão, os times da frente ganharam do Inter no Beira-Rio. O Corinthians venceu o Inter no Beira-Rio. O Palmeiras, que não vencia lá desde 97, se eu não me engano, venceu o Inter no Beira-Rio. São Paulo empatou com o Inter. São Paulo empatou com o Inter. Não é nada impossível vencer o Inter no Beira-Rio, né, pela situação que tá. E o estádio não vai encher do Inter. O ingresso está muito caro. Vendeu 28 mil ingressos por enquanto. Então acho que o Santos pode ir para cima e vencer o jogo do Internacional, sim. Se quer conquistar algo no campeonato, tá muito atrás já, né? São 7 pontos, mas se quer conquistar algo no campeonato, a vitória é imprescindível. Ah, mas o Santos tá muito perto ali do grupo dos 4. Não, eu falo pelo título. Pelo título eu acho que... Eu acho 7 pontos distante. Ah, mas nós temos... Mas dá pra buscar. 22 jogos por enquanto, né? Não, dá pra buscar. Mas dá pra buscar, o campeonato sim. Só acaba quando termina. Mas por isso que... Gênio. Já dizia o poeta. Mas ó, todo a gente pode fazer poeta. Uma simulação. Se o Santos perde o jogo pro Inter e o Palmeiras vence o São Paulo, já são 10 pontos. São 10 pontos. E aí é uma... o que é totalmente viável. Então, por isso que eu acho se que o São Paulo ganha do Palmeiras e o Santos vence o Inter, 4 pontos. Exatamente. Esse é o nosso futebol, esse é o nosso então, campeonato brasileiro. Por isso eu concordo com uma caixinha de surpresa. Por isso que eu concordo com o Dorival em colocar o time pra frente contra o Internacional. Sem dúvida, um time que quer ser campeão não tem essa de entrar pra empatar, tem que entrar todo jogo pra ganhar, seja em casa ou fora, tem que entrar pra ganhar e ir pra cima. Futebol ofensivo, eu defendo esse futebol. Pois é, pessoal. E o Santos, que pode perder dois de seus principais jogadores, né? Zeca e Thiago Maia avisaram a diretoria do Peixe que só ficarão na equipe em caso de classificação para a Libertadores. Azedou. Pode falar. Você quer não, falar? Só isso. Só queria. Alguém quer falar? Não? Tá. Pode falar, Vinícius. Eu acho que o Thiago Maia e o Zeca são duas perdas muito... Serão muito sentidas as perdas, significativas, né? Exatamente. Muito. A gente não sabe, não tem informação de se algum clube já teve interesse. O Zeca, acho que o Atlético de Madrid já teve interesse, mas não sei pro final do ano. E vão fazer... O Gabigol já vai fazer muita falta. Gabriel Barbosa já vai fazer muita falta pro Santos. Né? O Copete acho bom jogador, mas não acho do nível do Gabigol. Até porque não Gabigol. Tem nenhum substituto. O Copete tá, né? Lesionado, não tá? O Copete tá lesionado. No momento pro... Quem joga? Cittadini? Cittadini tava jogando já, mas de volante. Não vai... Não, não... Assim, a notícia que eu tenho, acho que não é... Acho que é a longo prazo, nem é pra essa próxima partida. Mas é que o Dorival está observando o trio da base do Santos. Matheus Oliveira, Arthur Gomes, muito bem, viu, Rafaela? E o Walter, como é que é? Walterson. Fala em português. Como é que é? Walterson. É com W, gente. Walterson. É o filho de Walter. Ele quis falar em inglês, que não. Walterson. Exato. Walterson. Que é do Santos B. Ele é o filho d'água. Exatamente. E tem o irmão dele, né, o Drinkwater. Do Leicester? Então, meu Deus. É verdade, o pai é o Drinkwater. É. E ele é o filho da água. É, realmente. Nossa. Mas, a que ponto chegamos? Eu acho que a classificação do Santos definirá totalmente as pretensões da diretoria em relação a reforços. Até porque se o Peixe se classificar para a competição continental, o Modesto já prometeu que vai atrás do Guerra, que vestiu a camisa Alejandro do Atlético Guerra? Nacional na última Libertadores. Eu acho que... Se o Santos for para Libertadores, vem um dinheiro, né? Pela classificação. Mas acho que tem que ter pés no chão, né? O Santos está passando por uma dificuldade financeira. E tem que... Bom, vai vir um dinheiro do Gabriel... Do Gabigol, 69 milhões, se não me engano. É bastante para o Santos conseguir equacionar, no mínimo diminuir suas dívidas, tanto que o Modesto já falou isso, que vai utilizar uma parte do dinheiro para sanar as dívidas. Então tem que ir com calma, né? Tem que ver se o Santos vai realmente ficar no G4. Exatamente. Bom, já falamos muito dos quatro grandes. No próximo bloco, não saia daí, porque teremos Seleção Brasileira, Paralimpíada e nossos queridos palpites. Portanto, voltamos já! Você está ouvindo a Rádio Web Mackenzie, uma emissora da Universidade Presbiteriana Mackenzie em caráter experimental. Estamos de volta para a sequência do Arquibancada Mac, véspera de feriado. O pessoal tá feliz aqui. E... com o jogo da seleção. Exatamente. E vamos agora para o tão esperado momento, os palpites do Brasileirão. Bom, então vamos lá. No estádio Luso Brasileiro, o estádio do Botafogo, na quarta-feira, às 16 horas, teremos outro clássico, o clássico carioca, Botafogo e Fluminense. Está para mim fazer? Vinícius Henrique, por favor, qual é o seu palpite? 1-1. Tô com o Vini, 1-1 também. Guilherme. 2-1 pro Botafogo. Aí, Fogão. Rafaela. 1-1. Ela já tinha falado o palpite dela. Tudo Luiz. Bem. Matheus. É, meu palpite? É. Vou ser diferente, 1-1. Lembrando que o Sassá é o artilheiro do campeonato, tá? Junto com o Gabriel Jesus. Sassá, 10 gols. Sassá! Ó, na minha opinião, 2-2. Um bom jogo, então. Exatamente. Bom, na sequência, na Arena Pernambuco, temos Santa Cruz e Chapecoense na quarta-feira, também às 4 horas da tarde. Matheus Veloso. É, 1-0. Tá. Pra legal, quem? 1-0. Pra quem, Matheus? Eu não, acho que é pro Santa Cruz, vai. É, porque pode ser 1-0 ou 0-1. Vai. 0-1 não, seria mas pra Chapecoense. Seria 1-0. Santa tudo bem. Então é pro Santa Cruz. Grafite vai marcar o gol? Vai. Não. Tá não bom. Sei quem marcaria o gol. Tá bom. Rafaela. Ainda bem que você não sabe. 2-0, Chapecoense. Eu acho que vai ter show de grafite. 2-0 com será? Dois gols dele. A redenção do Santinha? Eu acho que vai ter um show de horror. 0-0. Olha, eu tô no mesmo no mesmo segmento aí do Vinícius, hein? Brincadeira. Na minha opinião, se tiver um gol, pra mim já vai ser muito. Nossa, já, já é vitória. Mas vai, eu vou de 1-1, vou de 1-1. Tô me contradizendo, mas 1-1. Bom... Você não concorda com o seu palpite? Não, aí. Eu não, concordo... Não, eu não gosto do que ele fala. Não, não gosto, eu quis mudar. Bom, no Orlando Scarpelli, às 16 horas... Teremos Figueirense e Atlético Paranaense na quarta-feira. Rafaela. 2-1, Atlético. Matheus. 0-0. Guilherme. Tô com o Matheus. 0-0. 2-1, Figueirense. Bom, vou de 2-1, Figueirense. Aí, concordo. Isso aí. Agora vou concordar. Agora, um pouquinho mais tarde, às 7h30 da quarta-feira, no Independência, teremos Atlético Mineiro e Vitória. Eu acho que seremos unânimes no vencedor dessa partida. Sem né? dúvida, 1-0, Vitória. Não, tô brincando. Lembrando que o Atlético Mineiro tem 11 desfalques. Nossa. É. A bruxa está solta. Mesmo assim, mesmo assim 2-0, vai. 2-0, Atlético. Eu acho que o Vitória vai vir bem preparado. Vai se marcar bem, então... Se marcar bem, não. Vai marcar bem, só que 3-0, Galo. 2-0, Galo. Eu acho que o Vitória vai sair com a derrota. 2-0, Galo. Pessoal, boa, Matheus. Gênio, né? gênio. 3-1, Atlético Mineiro. Flamengo e Ponte. Não fala isso que estraga o meu cartão. Você tá peraí. Vocês estão sentindo o cheirinho? De zebra? Não, de hepta. Não, de forma alguma. Não, total. Não. Bom, vamos dar os palpites, se bem que nesse jogo eu acho que o Flamengo vence. No Kleber Andrade. Cariacica. Exatamente, em Cariacica. Bem lembrado, Vinícius. Às 9h45 da noite desta quarta-feira, teremos o Mengão contra a Ponte Preta. Vinícius Henrique. Cheirinho de hepta. Flamengo 2, Ponte Preta 0. Cheirinho de hepta Flamengo, também? Flamengo 1, Ponte Preta 1. Ele não concorda com o cheirinho de hepta. Flamengo 2, Ponte Preta 1. Esse negócio Preta é ridículo. Desculpa falar. Ponte Preta 1, Flamengo 0. Quem fala isso? É que eu acho engraçado. Quem fala isso? Eu acho engraçado. Eu acho que o Flamengo vence 3-1. 3-1, Mengão. 3-1. 3-1, Mengão. Eu fui o único que apostei na Ponte. Vamos eu ver depois empate. Do jogo. A Ponte veio com bons resultados, só pra lembrar. Empate com o Palmeiras no Allianz Parque e vitória contra o Corinthians em Campinas. Muito bem lembrado. Agora vamos para o nosso clássico regional. O jogo da rodada. Na Arena... É que aqui tá escrito Arena Palmeiras. Eu tô lendo aqui. No Allianz Parque. Aí. Também às 9h45 dessa quarta-feira amanhã, com certeza. Palmeiras e São Paulo, Vinícius. 3-0. Isso que ele concordo. Falou que ia ser difícil. 3-0, né? Mentira, não, mentira. 2-0. 2-0. Pro São Paulo? Não, pro Palmeiras. Ah, 2-0. Eu acho que o São Paulo vai bem, então ele vai fazer um gol. Vai boa. Ser 3-1. Muito bem. Pro Palmeiras. 3-1, concordo. É, 1-0 São Paulo, porque eu quero ver o Luiz de vestido. Meu Deus. Oh, é verdade. É, eu isso não vai acontecer porque o São Paulo não vai ganhar. Imagina se ganha. Não vai vencer. Imagina. Ele nunca paga as postas dele. Vai ter gente aqui nessa bancada que vai ficar triste. 4-1, Palmeiras. 4-1, Palmeiras. Os torcedores do São Paulo, acho que nunca mais tá vão nos ouvir, né? Você tá bravo com o São Paulo. Acho que os torcedores do São Paulo nunca mais é possível, vão nos ouvir. Não é possível. Não, eu apostei no São Paulo, não, então o torcedor São Paulino fique com a gente. Bom, no mesmo horário, no Couto Pereira, teremos Coritiba e Grêmio. Esse é o jogo da rodada. Eu? É, por favor, pode falar. 1-1. Eu acho que vai ser 1-0 pro Coxa. 1-1. 2-0, Coxa. Eu acho que vai ser... 2-1, Coritiba. Bom, agora, no outro dia, na quinta-feira, eu dei uma pausa longa, né? Eu sei, pra fazer... Drama, né? Não drama, exatamente. Suspense. Na Arena Corinthians teremos, obviamente, o Timão contra o Leão da Ilha, o Sport. Guilherme Pérez. Eu acho que vai ser 2-0. Corinthians? Pro dono da casa, com certeza. Uhum. Rafaela? 3-0, Corinthians. Otimista. Tô otimista. 1-1. Que isso, Matheus? Que isso? Logo defesa você? Do Corinthians. Tá empolgado. Vinícius. Tá empolgado 1-0, com o Corinthians. Eu acho que o Corinthians vence 2-1. Bom, agora vamos para o jogo do time do Flavião. Internacional e Santos no Beira-Rio, é o Inter, às 21 horas. Bom, Vinícius Henrique, quanto vai ser? 1-1. 2-1 Inter. 2-1 Santos. 0-0. 3-1 Santos. Flavião, qual é o seu palpite? Flavião 1-0 pro Flavião Inter. Flavião disse 1-0 pro Inter. 1-0 Inter, hein? 1-0 Inter. Olha que sincero. Pode ler. É, ele acha que o Inter aí vai começar a sua... Não, faz sentido, Flavião. É verdade. É, com o América Mineiro ganhou do Santos também. O Santa Cruz, não lembro. É, o Flavião tá dizendo que o Santos... O Figueirense, o Santos ganhou do Figueirense. Flavião... Não, o Santos empatou com o Figueirense, ó. O Flavião tá dizendo que o Santos... Perdeu de 1-0, isso, exato. Que o Santos ressuscita os defuntos, né? É, verdade. Bom, e agora o último confronto da rodada. Às 21 horas também no Independência, teremos América Mineiro e Cruzeiro. Guilherme Pérez. Vai ser 2-1 pro América. Nossa senhora. América vai ganhar o clássico. Se meu time perde pro América, eu fico indignado. Bom, Vinícius Henrique, já que você está indignado, não, diga pra nós. Nossa, quanto será? Para, você fica falando cheirinho de hepta e você reclama do meu 2-1 pro América. Eu cheguei de hepta. Vinícius Henrique, por favor, quanto será? 2-0 pro Cruzeiro. Concordo, vou na sua. 2-0 Cruzeiro. Matheus. Né? No maior clássico da rodada, 1-0 América. Ele quer fazer gracinha. Eu Rafael, concordo com o Matheus. 2-1 Cruzeiro. Aí. Pois bem, agora já. Mas, ó, na sequência tem mais palpites, hein? Tem falaremos, mais... é óbvio, das eliminatórias. Mas antes falaremos da nossa queridíssima seleção brasileira. Que o Vinícius adora. Nossa, queridíssima. Vai, Brasil. É hoje, é logo mais, depois de... Ah, não pode ser, né? Eu já dá uma de Galvão, depois de Velho Chico. Bom, mas... Não, mas realmente depois mas de Velho é, Chico. É verdade, exato. Você não ia dizer uma mentira. Não, exato. Só mas... não ia se encaixar, né? Só não ia dar certo. Exato, não ia encaixar. Bom, às 10 horas da noite teremos Brasil e Colômbia em Manaus. O que vocês esperam desse jogo? Vocês acham que o Tite vai dar seguimento ao que fez neste último jogo? A equipe vai fazer um bom jogo? Vai. Exatamente, vai repetir a mesma atuação, principalmente do segundo tempo, diante foi muito boa. Da equipe colombiana. E eu queria saber mais sobre a opinião de vocês sobre essa partida. Bom, tá, o Matheus ia falar. Fala, Matheus, vai. Eu ia falar? É, você ia falar. Você não me avisou disso, mas tudo então bem, fala. Eu aviso. Então fala. Eu falo. É, Brasil, acho que vai repetir a performance do outro jogo. Deve ganhar sem grandes dificuldades. No começo vai ser meio tenso, mas acho que o Brasil vai controlar o jogo. Discordo. Palmeiras não, tá? Calma, eu sei discordo, que você tá pensando. Discordo, acho que vai ser jogo difícil amanhã. Hoje, desculpa. Eu acho que vai ser um bom jogo e apesar da Colômbia estar na frente do Brasil por um ponto, eu acredito que a vitória passada contra o Equador dá uma confiança maior, ainda mais por ser aqui no Brasil. A vinda do Tite, a ida no caso do Tite para a seleção, levou muita confiança, o pessoal está bastante confiante. Tá jogadores. Animada, Rafaela, porque você está muito bem paramentada. Pois é, você tá com a camisa da CBF. É isso que eu tinha percebido, eu ia perguntar qual a sua opinião sobre isso, mas não, já ficou claro. Uma torcedora. Ela está muito bem paramentada para o jogo de hoje. Uma torcedora da Seleção Brasileira de Futebol. Dê continuidade ao seu raciocínio, por favor. É. Então... E o Tite, eu acredito que o fator Tite conte muito. O pessoal gosta muito do Tite em Manaus, onde o jogo vai acontecer. Eles estão promovendo o jogo em outdoors, com fotos ou do Neymar, ou do Gabriel Jesus, ou do Tite. Uma coisa que você não imaginaria nunca se fosse o Dunga à frente da seleção. Vocês acham que com o Tite o Brasil conseguirá uma classificação mais tranquila à Copa do Mundo? Olha, eu acredito. Eu acho que, sem dúvida, o jogo contra o Equador foi muito melhor do que todos os jogos com a era Dunga. Eu, que não torço para a seleção brasileira, fiquei feliz de ver o Brasil jogando, principalmente naquele segundo tempo. O Brasil jogou demais. Você não torce para a nossa queridíssima seleção brasileira? Ah, por vários motivos, mas tudo bem. E, bom, enfim. Não vem ao caso agora? É, acho que demora para falar, né? Não, tudo bem, pode dar sequência. Vai acabar o programa e vai continuar falando. Então, o Brasil... Então, acho que o fator Tite faz diferença, mas a gente tem que ir com calma, né? O jogo hoje, eu acho que vai ser muito difícil. Brasil e Colômbia vencendo um jogo muito pegado, a gente já se lembra nas Olimpíadas, foi um jogo muito faltoso. O jogo na Copa do Mundo também foi muito faltoso, quem não se lembra daquela falta que o Zuniga fez o Neymar. É inesquecível para todos nós, né? Então acho que vai ser um jogo muito pegado, né? Muito difícil para o Brasil. Acho que o Brasil consegue vencer. E a Colômbia eu acho mais forte que o Equador. Concordo, concordo. Colômbia, até pelo James Rodríguez, tem o centroavante. Tem o Quadrado. O quadrado. Acho que pode ser do Quadrado. Centroavante. Bem lembrado. O Carlos também Sanches, tem. É volante. É, eu acho que a equipe da Colômbia ela é muito bem armada pelo Pekerman. E, na minha opinião, eu acho que o Brasil vence até com. Não vai ser tão difícil assim. Mas eu acho que a Colômbia no início vai dificultar um pouco. A partir do primeiro gol do Brasil, eu acho que a seleção vai se soltar mais e demonstrar um futebol mais harmonioso. É, concordo com o Luiz. Acho que no começo o jogo vai ser meio difícil, mas o Brasil vai se encontrar no jogo, vai fazer um gol e vai empolgar. Exato. Só relembrando aqui a campanha brasileira. Até então são 7... jogos com 3 vitórias, 3 empates e 1 derrota. O Brasil configura-se em 5º lugar com 12 pontos atrás de Argentina, Uruguai, Colômbia e Equador. É, tá muito embolado, né? Essa eliminatória. Mas é confronto direto. Confronto porque se direto. O Brasil vencer a Colômbia, automaticamente entra no grupo dos 4 que avançam direto. E lembrando que não era, pra mim pelo menos, não era provável, eu não esperava uma vitória do Brasil lá no Equador, tanto que o Equador venceu a Argentina e o Uruguai. É um time muito difícil também. Acho que o Tite já trouxe algumas mudanças, né? A gente pode perceber, principalmente contra o Equador, não teve muito tempo para trabalhar, mas você via o time com uma outra forma, não sei, algo diferente, sabe? Eu acho sabe? Que o time estava muito mais compacto. Muito mais compacto. E tava... eu acho que os jogadores, eles compram a ideia do Tite. Sem dúvida. E teve alguns, tiveram atuações especiais, né, naquele jogo, né? Gabriel Jesus, eu gostei Neymar, muito da atuação do Marcelo, lateral esquerdo da seleção Canarinho. Paulinho, o Renato sistema Augusto. Defensivo muito consistente. Acho que o único que foi mais abaixo foi o William. Concordo. Felipe Coutinho entrou muito bem. Bom, agora vamos à escalação de logo mais. Alisson no gol. Daniel Alves na lateral direita. Ele que, inclusive, é o novo capitão da seleção do Tite. Marquinhos, Miranda completando a zaga. E Marcelo na lateral direita. Casemiro, Paulinho, Renato Augusto e William no meio-campo, Neymar e Gabriel Jesus no ataque. É a escalação ideal, na opinião de vocês? Que ataque? Oi? Que ataque? Eu acho que eu só tiraria o William, que eu não acho o William... Eu colocaria o Coutinho. Também. É, ele merece, né? Mas ele não ia tirar agora o William, né? Não ia sacar agora o William do... Não, entendo, é o primeiro jogo só. Eu acho que todos os jogadores necessitam dessa confiança que o treinador passa. Sim. E vocês concordam com o Daniel Alves como capitão? Eu não vejo outro pra que seja acima dele, não. Eu vejo. Quem? Eu acho que eu colocaria o Renato Augusto. Renato Augusto? Eu acho que o Daniel Alves pode ser o palhaço do elenco. O Renato Augusto já foi alguma vez? Não, é. Não, nas Olimpíadas. Que o Tite nas Olimpíadas tem essa... Neymar. Era o Neymar, não era o Renato Augusto, ah, não. Tá. Eu tá acho... vendo? Mas parecia pra mim que ele era o capitão. O Renato Augusto, eu não colocaria ele como capitão da seleção. Acho o Daniel Alves uma boa escolha, um jogador experiente. Você acha? Acho uma boa escolha como capitão. É que ele colocou o Miranda no primeiro jogo, é que eu acho que o Miranda é mais tímido. Não tem, assim, sabe, um jeito de ser líder. Não sei, a gente não sabe como é que é dentro do vestiário e tal. Eu colocaria, pra mim, o Renato Augusto tem uma personalidade de líder, sabe? De liderança, de exercer a liderança perante o elenco. Não sei concordo. Se vocês concordam. É outro candidato também. É um bom ponto de vista. Mas o Tite, ele tem essa característica mesmo. No Corinthians, ele fazia muito isso de... Revezar? Rodar a faixa de capitão. A questão do merecimento, né? Como ele gosta de falar. A faixa de capitão dificilmente parava com um jogador. Vira e mexe, ficava rodando entre o elenco. Eu acho muito importante até pra todos os jogadores se sentirem especiais, eu acho. Concordo. E motivados, né? Exato. Eu só não daria pro Neymar mais a faixa de capitão. Ele não, disse não. que ele não quer. Ele também abriu mão. Eu acho melhor ele também assim. Abriu mão. Eu acho que você tira a responsabilidade dele, ele joga mais. Ele falava mais com o juiz, ele já fala com o juiz bastante. Aí com a faixa de capitão ficava mais nervoso, mais... Exatamente. Acho que não é pra ser o capitão. Bom, acho que... vamos ao segundo tempo dos palpites. Esses jogos acontecerão, lembrando que acontecerão todos no dia de hoje, nesta terça-feira. Às 20 horas, logo mais, teremos... Em Mérida. Mérida. Não vão confundir com outra palavra, hein? Venezuela e Argentina. Vinícius Henrique. É, na ESPN, tá? Tempo real. Tá bom, mas eu quero saber do placar. Nossa, queria só falar, né? Eu vou ver o placar na ESPN. Aí, antes disso, eu não falo meu placar. Então, aí, Argentina 2-0. Argentina que vem, como a Rafaela estava relembrando no, nos bastidores, vem sem Messi e Dybala. 2-0, Argentina. Guilherme muda, Pérez, ele olhou ali, vou continuar com o meu resultado. Guilherme Pérez. Acho que vai ser 1-1. 1-0, Argentina. 1-0, Venezuela. Assim como o Inter, ele sempre é do contra, a Venezuela, né? Tem que ganhar alguma hora. A Venezuela é a última, né? Colocada. Então, mas ela é a última. Zebra existe. É, 6 tá derrotas e um empate. Eu estou apostando numa zebrinha. Apenas um pontinho. Então, 6 derrotas e um empate. Você acha que você tá mal? Não vai ser dessa vez, não. 3-1, Argentina. Aí, é isso aí. No estádio Centenário, às 20 horas também, Uruguai e Paraguai. Sempre eu começo, né? Sim, por favor. 1-0 pro Uruguai. Muito bem, Guilherme Pérez. Eu vou com o Vinícius, 1-0 Uruguai. 1-1. Vou com o Vinícius e o Guilherme, 1-0 Uruguai. Vou de 3-0 para La Celeste. Acho que é a La Celeste. Ele falou de um jeito, né? Que eu acho que o Uruguai vence... Pareceu Henrique Iglesias e o Juan aqui. Senti. Eu acho que o Uruguai vence bem essa partida. Dando seguimento às 8h30, teremos em Santiago, no Monumental de Núñez. Mentira, Monumental de Núñez, é o estádio do... Do River Plate. Do River Plate. No Monumental, que é outro estádio que localizado no Chile, teremos a seleção chilena contra a Bolívia. É no Chile, eu acho que o jogo é da seleção chilena, né? Sim, mas tinha que completar. Guilherme Pérez. Chile. Chile contra quem? Desculpa, eu fui fazer a piada. Tá vendo? Bolívia. Muito isso, bem, isso aí. Eu tô brincando, eu sei que é Bolívia, eu tô brincando. Tá 3-0 pro Chile. 3-0 pro Chile. 2-1 Chile. O quê? Não apostou pro pior? Nelly, o que está acontecendo? 5-1 Chile. Nossa. Meu Deus. 5-1 Chile. Nossa. Que lugar está a Bolívia? Deixa eu ver a colocação. A Bolívia está... Tá bem. Tá em 6 oitavo. Pontos em oitavo. Eu acho que o Vargas é o artilheiro também, não é? É um dos artilheiros. Tenho essa informação. Quanto vai ser? 2-0 Chile. 2-0? Pois bem. Pois bem. Às 21h45, na Arena da Amazônia, como havíamos discutido, Brasil e Colômbia. Vinícius Henrique. Vinícius não aguenta mais falar esse resultado. Brasil. Seleção brasileira, CBF 2. Não, por favor, vamos dizer. Brasil 2, Colômbia 0. Brasil 2, Colômbia 0. Brasil 2, Colômbia 1. Brasil 3, Colômbia 0. Eu pensei que ia falar Colômbia 4. Brasil 4, Colômbia 1. Posso mudar? Eu acho que vai ser 2-1. Tudo bem. Não, pro Brasil. Não. Tudo bem. Quanto vai ser, Flavião, o jogo do Brasil? Peraí que tu vai falar. 2-0. Tá vendo? Ele concorda comigo. Então, todos foram unânimes. Brasil vencerá. Com o Tite bem, a Copa do Mundo vem. Não, calma. Meu Deus. Eu prefiro falar do cheguinho de Épta. E pra completar, às 23h15, né, horário balada, teremos... Muito balada. Você fala pra Peru, você, né? Peru e Equador. O Peru crescerá no jogo de hoje? Será que... Ia falar uma piada. Vai, não. Guilherme. Guilherme, o Peru vencerá hoje? Eu acho que o Peru vai chegar com tudo, 2-0. Você acha que o Peru vai entrar forte, então, contra o Equador? Vai, vai entrar num jogo forte. Vai jogar bem. 2-0. Matheus. Vai. Você acha que o Peru vai representar, então, Matheus? Tá bom, Matheus, deixa ele falar. Ô, Vinícius, por favor, mantenha o nível. Não, se o Peru vai jogar bem, o Peru não, vai ter uma boa atuação. Não, acho que Equador vai ganhar. Você acha que o Peru, então, vai mal? Vai 2-0, Equador. Equador é a grande surpresa até agora das eliminatórias. Está, se eu não me engano, em quarto lugar com 13 pontos. A Rafaela não falou. E o Peru... Só estou completando a informação para o nosso ouvinte, por favor. Tudo bem. E o Peru está em nono com 4 pontos. Rafaela, quanto será o jogo? Equador 1-0. Não precisa ser grosso. Pois é, o Peru não vem fazendo boas atuações, né? Ô Vinícius, Peru, por favor. Vamos manter. Para de comentar esse jogo, Peru, por favor. 1-0 no Equador. Tá. Agora vamos mudar um pouco de esporte. Vamos falar de Paralimpíada, que começa amanhã. Ou seja, vamos reviver o espírito olímpico que vivemos durante a última Olimpíada. E mais de 1,5 milhão de ingressos foram vendidos, Matheus Veloso. A Paralimpíada nem sempre... Aliás, nem sempre não. Nunca tem a mesma popularidade da Olimpíada. Eu acredito que os Jogos Paralímpicos deveriam ocorrer antes das Olimpíadas. Também acho. Porque, concordo, querendo ou não, o povo se empolga com a Olimpíada. Eu acho que deveria ser dado a mesma atenção para os dois jogos, mas o público, a gente tem que pensar no público. O público prioriza a Olimpíada. Se você colocasse os Jogos Paralímpicos antes, o povo empolgado com Olimpíada, tudo, querendo participar dos jogos, ia assistir e comparecer mais aos Jogos Paralímpicos antes. Exato. Mas como é depois, acaba a Olimpíada, o povo, acabou a festa. Não quero mais, exatamente, não tem mais interesse em jogo. É, eu acho que são atletas, independente de suas deficiências, são atletas como qualquer outros. E o Brasil, ele entra como um dos favoritos no quadro geral de medalhas. Na última Paralimpíada ficou em sétimo lugar e nessa briga entre pelas primeiras cinco posições. E no último PAN, então, como é que o Brasil foi? Ganhou em primeiro disparado. Olha aí, que legal. 109 medalhas de ouro, o segundo lugar, que foi o Canadá, teve metade. Muito bem. Teve 51. Eu não gosto de trabalhar com essa filosofia do quadro de medalhas. Então você gosta de trabalhar com o quê, então? Com evolução. Exatamente. A superação. Superar então, seu próprio então, tempo, fazer sua melhor marca. Ele compara. Deu uma de Gurgel agora. Mas compara agora. Paralimpíada não, sem e dúvida. O PAN. É um grande desenvolvimento do Brasil, mas é que... Sei lá, não gosto de trabalhar com quadro de medalhas. Tipo, o vencedor do PAN, por exemplo. Não gosto de trabalhar com esse termo. Entendi. Entendi. Se você quiser dizer que a Olimpíada não é só isso. Não. Isso, não é apenas um quadro de medalhas, concordo. A Olimpíada não é apenas um quadro de medalhas, é muito mais que isso. Tem atleta que não consegue medalha, mas demonstra uma grande evolução, faz o melhor tempo da carreira e acho que merece tanto respeito e admiração quanto aquele que consegue a medalha de ouro. Exatamente. Eu gostei desse espírito Gurgel, hein? Você pegou o espírito Gurgel. E a Paralimpíada, em geral, eu acho que dispensa comentários, porque é uma força de superação imensa dos atletas. Sem dúvida. De vida. Eu acho que nós poderíamos nos espelhar muito, né, nessas histórias de vidas desses atletas. E eu acho que já são vencedores acima de qualquer coisa. Aliás, eu gostaria de recomendar ao querido ouvinte uma série chamada Para Todos. Ainda não assisti, tô querendo assistir. Que mostra um pouco da... vida deles. Ele recomenda uma série que ele não assistiu. Ah, eu assisti uma parte só, não consegui assistir toda a série. Não, mas... Mas é que mostra a vida de um atleta paralímpico, todas as provas que eu ele passa. Eu vi o corredora. Ciclo. Até o ciclo, sim, é. Acompanha alguns atletas paralímpicos do muito Brasil. Legal. Bacana. E a nossa torcida em especial para o Daniel Dias, hein? Mackenzista. Daniel Dias. Ele é o maior medalhista do Brasil em Paralimpíada. Que honra. Que 9 temos. Medalhas? 16 medalhas. Nossa, errei pouco. Não, eu acho que o Michael Phelps é o Daniel Dias brasileiro. Bom, eu acho que o Brasil vai sim corresponder às expectativas. Nós todos, eu acho que temos que torcer, como jornalistas, temos que nos interessar e torcer pelos brasileiros na Paralimpíada. E qual é a previsão de vocês para esses jogos? Eu acho que o Brasil vai ficar em terceiro, top 3. Tem alguma previsão do Comitê Olímpico? Tem. Porque entre no, cinco. Nas em quinto. Dá pra ficar. Mais precisamente. Ficou em sétimo na última, correto? Correto, sétimo. 2012. Pode ficar assim, entre os cinco primeiros. E você, Rafaela, diga um pouco sobre Paralimpíada. Então, eu tava pensando aqui, o Vini falando sobre as Paralimpíadas serem primeiro e depois as Olimpíadas, mas eu acho que... O que foi? Eu falei alguma coisa errada? Não, é que foi o Matheus, mas... Matheus, não, isso desculpa, não, a gente Matheus. É bem não parecido, sem problema. Análise. A gente é bem parecido. Eu sou mais bonito. Se não compromete a análise. Desculpa, então deixa eu continuar. Mas eu concordo com ele, eu acho que depois das Olimpíadas o pessoal dispersa um pouco. Mas pelo menos esse ano eu senti que depois das Olimpíadas que o pessoal acompanhou e gostou muito, achou um evento muito bem feito, isso impulsionou com certeza a venda dos ingressos. Exato. E o pessoal... 1,5 milhão é bastante coisa. Bastante, exatamente. Bastante. Eu tava vendo uma entrevista com um rapazinho lá, que eu não lembro quem é, mas que é do comitê, que falou que essa marca é uma coisa assim, não inesperada. Sim, mas muito algo, animadora. É, algo muito acima do que... Só é uma marca empolgante. Só para lembrar os nossos ouvintes que queiram acompanhar algum evento da Paralimpíada, os ingressos variam de 10 a 70 reais. Posso fazer um merchan meu aqui? Pode. Não. Não, pode. Posso? É que se você quiser acompanhar em tempo real as Paralimpíadas, não deixe de seguir no Twitter, @esportesrv. É, não deixaram eu fazer, né? O meu merchan, agora, mas tudo bem. Agora, é porque o dele é do Mackenzie, né? Não, tudo bem. Agora, antes de fechar o programa, vamos falar um pouco de US Open. Falar não, só eu, né? Porque vocês sabem de tênis, não? Sim. Vou falar aqui só para o nosso eu ouvinte... Eu sei que é 15, 30, 40. Tá bom. Só para o nosso ouvinte se situar do que está acontecendo, nós estamos no US Open, que é o último Grand Slam da temporada. Estamos na fase de quartas de final. Hoje teremos... o sérvio Novak Djokovic contra o francês Songá. Jogão. O que Thiago Dalli acharia desse jogo? Ele acabou de falar que ele... é pra gente boicotar o jogo do Brasil e assistir esse jogo de tênis. Não, olha, eu acho que o Djokovic vence, o Djokovic é o número um do mundo e o Tsonga é o nono. Ou seja, e o... Guilherme, você acha que vence? Eu acho que o melhor ganha, né? E ele, o Djokovic Mais ponto, né? Vai se superar após o fiasco da Olimpíada, sendo eliminado na primeira fase. A seguir temos Juan Martín Del Potro, da Argentina. Contra sotaque. O suíço Vavrinka. Como que é? Vavrinka. É o quarto melhor do mundo. Exato, o quarto melhor do mundo. Muito bem, o Guilherme. Ele joga bem. E por fim, teremos... Se ele é o quarto melhor do mundo, o japonês Nishikori contra Andy Murray, o britânico. E temos o primeiro semifinalista, hein? Temos o primeiro semifinalista há pouco. O Gael Monfils. Exato, em confronto de compatriotas, os franceses Monfils e Puy. Não sei pronunciar isso. E Puy. Puy. Que derrotou Rafael Nadal nas oitavas de final. Foi derrotado pelo Monfils, então teremos na semifinal o vencedor de Novak Djokovic e Tsonga contra Monfils. Já vai ter palpite? Do outro lado... Oi? Vai ter palpite? Ah, eu não, acho... que palpite. Não, o Djokovic vence. E do outro lado teremos o confronto entre Del Potro, Vavrinka contra o vencedor de Nishikori e Murray. Na minha opinião, Del Potro contra Andy Murray. Agora sim, Vinícius Henrique, agora pode eu ficar aliviado. Eu acho que Vavrinka ganha do Del Potro. Pode ficar aliviado, terminamos o programa de hoje. Quero agradecer a sua presença, Vinícius Henrique, uma boa noite. Boa noite, bancada, boa noite, ouvinte, bom feriado a todos. Guilherme Pérez, uma boa noite, muito obrigado pela sua participação. Boa noite, estava com saudade de comentar, é sempre bom dar uma desligada da apresentação. Boa apresentação, obrigado ao ouvinte, boa noite, e hoje o Vinícius vai travar o Nintendo dele. Rafaela, uma boa noite, muito obrigado por sua participação. Boa noite, gente, bom feriado e até a próxima. Matheus Veloso, boa noite, muito obrigado pela sua participação. Boa noite, Luiz, boa noite, bancada, boa noite, ouvinte, boa noite pro reitor, tô confiante que ele tá ouvindo esse programa. Tomara. Um bom feriado a todos. Tomara. Muito bem, e eu também me despeço, mas sem antes agradecer o nosso sonoplasta Flávio Rangel, muito obrigado. Vamos aproveitar o feriado, hein, Luizão? Vamos aproveitar o feriado com moderação. E com Paralimpíadas. E com Paralimpíadas, Brasileirão e US Open. Até a próxima! Rádio Mackenzie.